Bom, pessoal, voltamos então agora para o terceiro bloco da sessão número 142, onde que nós agora vamos falar um pouquinho das notícias que aconteceram nos últimos dias e vamos falar também sobre Talladega, o que deve acontecer e trazer os números para vocês de Talladega. Bom, quero começar então a falar pelo Travis Pastrana, ele que está de volta à NASCAR, só relembrando vocês que ele fez uma participação full time em 2013, naquele ano ele acabou conquistando uma pole em Talladega. Foi até que bem interessante aquela pole lá, ele falou que sentiu incrível naquele carro e até durante a corrida, ele acabou batendo aquela corrida, me recordo muito bem, que ele falou, no rádio, ele tava falando com o Carl Schiff conversando, falou assim, gente, isso aqui é muito insano, é um monte de carro correndo tudo junto a mais de 300 por hora e eu tô vendo, tem carro pra cima de mim, que é em cima, na linha de cima, tem carro por abaixo de mim, tem carro atrás de mim e eu tô no carro na minha frente não enxergando nada, pessoal. Isso aqui é coisa de louco. Ele falou desse jeito no rádio, pesquise lá no YouTube que vocês vão encontrar esse vídeo aí. Realmente foi muito interessante, esse áudio do Travis Pastrana em Talladega. Ele acabou batendo aquela corrida, mas realmente ficou com a pole, que marcou aí a passagem, pelo menos, dele na Xfinity Series, naquele ano que ele fez full time em 2013. Ele correu com o carro 60 da Roush Fairway, só para relembrar vocês, esse carro 60 foi campeão 2 anos depois, 2015, com o Chris Buescher, tá, pessoal? E depois o carro foi desativado, fazendo participações no ano passado, o carro 60, não sei se esse ano talvez ele vai voltar a fazer algumas corridas também, mas no ano passado ele até que voltou à tona no carro 60. Temos um carro campeão inativo aí, mas é isso aí, pessoal, já é outra história. Então vamos ver o que o Travis Pastrana vai fazer, ele que vai correr na Truck Series, tá, pessoal? Corre na Nice Motorsports, vai correr com o Chevy 45, as corridas ainda não foram anunciadas, as corridas serão escolhidas, deve sair nas próximas semanas, quais corridas ele vai fazer o Travis Pastrana. O outro piloto também que vai fazer algumas participações aí, tá mudando de ramo aí, é o Christopher Bell, que vem aí trazendo com punhos de ferro o truque número 4 na Truck Series, merece muito aí fazer, ganhar esse plus na sua carreira aí, ele vai fazer 7 corridas na Xfinity Series, lembrando que a primeira vai ser no dia 27 de maio lá em Charlotte, naquele final de semana onde que temos aí a Coca-Cola 600, a corrida mais longa do ano da Cup Series, então ele vai estar lá no sábado fazendo a corrida noturna lá, fazendo sua primeira participação na Xfinity Series. Lembrando que ele também esteve, correu com o carro 18 aí em Las Vegas na terça-feira, dia 2, fazendo os seus primeiros testes aí com o carro da Xfinity Series. Então, espero que seja bons frutos, espero que ele esteja realmente muito bem e consiga fazer uma boa corrida e consiga fazer pelo menos essas 7 corridas dele sejam todas excelentes, porque é um menino que está andando muito bem, é um menino que realmente merece muito mesmo, crescer um pouquinho na categoria na NASCAR aí. Bom, então outro assunto que eu quero falar com vocês é, claro, aí a aposentadoria do Real Júnior, que anunciou sua aposentadoria. Ele cansou, pessoal, pra mim essa é a grande verdade, só antes de continuar eu quero falar para os engraçadinhos aí que sempre faz piadinha com ele e tal, mas pessoal, põe um pouquinho a mão na consciência, porque é um cara que tem história na NASCAR, não é um Zé Ninguém, só não foi campeão. Isso na NASCAR nós temos bastante exemplos de são bons pilotos, chegaram onde chegaram por méritos, fizeram boas corridas, têm boas vitórias, mas acabaram não sendo campeão, por isso que saiu também pela porta de trás. Mark Martin é um nome, Greg Biffle também é outro nome, o Jeff Burton também é mais um outro nome. Temos vários pilotos aí que fizeram boas participações, venceram corridas, temos aí uma carreira, tem carreira vitoriosa, mas só não tem o título, que é por questão de detalhe, o título agora com esse novo sistema também, eu falo daqui pra frente, tá? Por exemplo, nós podemos pegar o Joe Logano e não ter nenhum título, não falar que o cara realmente for ruim e tacar pedra no cara. É lógico que daqui 20, 15 anos os resultados dele não vão ser tão expressivos como vem sendo hoje em dia, mas temos que falar assim que o Joe Logano teve uma carreira vitoriosa, Então, pessoal, eu acho que é muito fácil falar que o cara é um Zé Ninguém, Mas o Dale Earnhardt Jr. é um piloto que tem história, ele foi bicampeão aí na Xfinity Series, que na época era a Busch Series, né? Então realmente tem vitórias importantes, tem vitórias expressivas aí. O Denham Jr. chegou sim a lutar pelo título, chegou bem perto de ser campeão, mas infelizmente as coisas não aconteceram para ele. E claro, é o último ano dele, do jeito que são as coisas, do jeito que é esse campeonato aí, tudo pode acontecer para ele. Ele pode aí bater o ano inteiro aí e chegar no final, mais para frente do ano, ganhar uma corrida, se classificar e depois ir só ali no administration ali, que é campeão, chegando em Miami, é só simplesmente terminar à frente dos três que você disputou o título, que você é campeão. Isso pode acontecer porque ele tem um bom carro, está numa boa equipe, a equipe trabalha para ele, basta o Denham Jr. querer, né? Basta também as coisas acontecer, né? Porque também ele pode estar aí muito bem na corrida e ter o pneu estourado e realmente ser fim de corrida para ele e não conseguir fazer nada, né? São várias e várias hipóteses, pessoal, mas é um bom piloto, é um piloto que nós precisamos respeitar e muito o Denham Jr. Então o Denham Jr. nos deixa no final de 2017. Aí já começa as especulações aí para quem assume o lugar dele. De imediato, de pronto, creio eu que deva ser o William Baron, né? Até seguindo a linha de pensamento, a linha de raciocínio, seguindo a linha aí de como vem sendo tratado os pilotos que está na sessão que vai subir, é sim, né, o William Baron que vai assumir esse carro número 88, que ele está com 9, eu ia falar número 9, mas ele está com 9 na X-Men Series, né? Então, eu creio que deve ser o William Baron. Temos outros nomes, sim, temos outros nomes que podem assumir esse carro. Por exemplo, o Alex Bowman, que fez boas participações com esse carro no T8. Até, aliás, o Alex Bowman fez corridas melhores que o multicampeão Jeff Gordon, tá, pessoal? Que fez no ano passado, mesclou, né, o Jeff Gordon e o Alex Bowman corridas com o carro 38. O Alex Bowman quase venceu em Phoenix, só não venceu, que levou, tentou dar um bloco mal sucedido no Kyle Busch e acabou sendo empurrado, né? Acabou batendo no Kenseth ainda, foi empurrado aí, não conseguiu se recuperar, mas ele estava muito bem ali, ele tinha sim o melhor carro, né? No final de semana todo, liderou boa parte da corrida e com certeza ele iria para cima, né, do vencedor da corrida, que se eu não me engano naquela corrida foi o Joe Logano. Eu vou até pesquisar aqui quem venceu aquela corrida lá, mas ele estava muito, muito, muito bem mesmo, o nosso amigo aí, o Alex Bowman. Ele é talvez sim um segundo nome aí, ele pode ser sim um segundo nome, né, o Alex Bowman. Temos um terceiro nome? Não temos um terceiro nome, não vem na minha cabeça um terceiro nome. Não sei se talvez trazer, né, o cara mais experiente aí da X-Series, que talvez seria o Elliott Sadler, mas penso que não, talvez não é esse o caminho, não é esse que eles querem, não. Talvez, tá, pessoal? Pode ser que isso aconteça, né? Para tampar um possível buraco aí, para talvez tentar trazer o Kyle Larson no final de 2018, tá? Então pode ser sim, usar o Elliott Sadler como step em 2018, trazer, né, o Kyle Larson. No final de 2018, trazer o Kyle Larson para 2019. Então sim, então 2018 seria o Sadler e 2019 o Larson. Não sei se acontece isso, mas enfim, a Hendrick tem um grande poder aí de poder financeiro, ela consegue realmente trazer bons pilotos, ela consegue também fazer boas apostas também, às vezes não são bem sucedidas, claro, mas às vezes acontece realmente de eles acertarem a mão, né? Então assim, muita coisa pode acontecer, tá, pessoal? Ainda temos um ano todo ainda pela frente. O Denham Jr. pode ser campeão, claro que pode ser campeão, tá? E temos ainda o William Baron. Talvez se o William Baron obtiver sucesso na Ice Series, né? Talvez sim, seja ele o sucessor do carro 88. E teríamos aí já na equipe aí, né? Teríamos o Casey Kane já como um piloto mais velho, né? Não velho, mas um piloto aí mais antigo. E o Jimmy Johnson também como o piloto mais antigo na equipe. E teremos duas novas forças aí, que seria o Chase Elliott, que faz boas coisas com o carro 24, vitória para ele já é questão de detalhe, e teremos o Hulk interessante, que seria o William Baron, que mostra desde a Truck Series uma boa habilidade, é um bom piloto, é um piloto que realmente merece muito mesmo realmente crescer dentro da NASCAR aí, porque ele anda muito bem. Então assim, esse talvez seria os três nomes que vem na minha cabeça, quatro, né, seria que seria o William Baron, né? O Elliott Sadler, que talvez poderia vir, e o Alex Bowman, são os três nomes, e claro, o Kyle Larson, que eu optaria aí, colocaria aí como talvez um possível vinda dele, não sei, talvez, né, do Kyle Larson. Mas enfim, vamos curtir um pouquinho aí o Dan Hart Jr., que até o final do ano ele vai somar 631 corridas, lembrando que, né, se ele fizer todas as corridas, tá, pessoal? Então ele deve fazer aí 631 largadas, o Dan Hart Jr., ele deve encerrar sua carreira com 631 largadas. Se volta ano que vem fazer algumas participações, não sei, ainda nem foi falado nada sobre isso. Pausa para a água, porque minha garganta já está doendo. Mas enfim, vamos lá. O outro, também, outro assunto também que eu quero falar com você é os números do Dan Hart Jr., né? São 26 vitórias na Cup Series, 149 top 5, 253 top 10, 13 poles, 8.195 voltas lideradas na Cup Series. Na Cup Series são dois títulos, tá? Lembrando que ele foi campeão em 98 e em 1999, tá? Ele foi bicampeão da categoria, já chegou, subiu em 2000, né? Já chegou vencendo na categoria o Dan Hart Jr., realmente muito, muito, muito bem o Dan Hart Jr. quando ele chegou na Cup Series. Lá na Action Series, pessoal, são 24 vitórias, né? Lembrando, né, que uma das vitórias mais emocionantes dele realmente foi a vitória em Daytona no final de semana de 4 de julho, né, daquele feriado que marca os Estados Unidos ali. Foi quando, em 2010, quando ele correu com o carro número 3, com o patrocinador da Anger, aquele carro amarelo e azul, né, fazendo aí homenagem ao seu pai. Foi realmente muito emocionante aquela vitória do Dan Hart Jr. lá em Daytona. Então temos aí o Dan Hart Jr. com os bons números e anunciou sua aposentadoria. Então o Dan Hart Jr. ele não volta para fazer, pelo menos full time, né, na temporada 2018. Certo, pessoal? Bom, vamos então agora falar um pouquinho dos números, né? Falar um pouquinho aí do que vai acontecer. Que vai acontecer é difícil, né? Nós não prevemos futuro aqui. Mas vamos falar aí dos números que pode talvez acontecer. Se você relacionar os números aí, né? Seria tal, aquela negócio das estrelas, contou. Então, chega de viagem aí, vamos falar um pouquinho os números aqui. Mas algo interessante eu preciso falar, que isso aí é um dado interessante, é um dado importante, mas eu chego lá. Bom, vamos lá. Até agora foram 95 corridas em Talladega, lembrando que a primeira corrida aconteceu em 1969, tá? Essa pista aí foi feita em cima de um aeroporto, tá? O aeroporto estava lá desativado, tá? Avisado de um laguinho, foram lá e fizeram essa pista aí de Talladega. Então, na verdade, o autódromo ficou com 67, tá, pessoal? E a primeira corrida veio acontecer em 69, né? No dia 14 de setembro de 69. O primeiro vencedor foi o Richard Brickhouse. Brickhouse. O nome dele é bonitão, né? Richard Brickhouse. Não sei se está certa a pronúncia, mas é essa aí que eu consigo fazer. E talvez, se puder me ajudar aí, eu faço uma melhorzinha. Mas eu acho que é essa mesmo, tá? A última vitória foi do Joey Logano, o ano passado, em outubro, né, de 2016, acabou vencendo a corrida. Vitórias largando da pole. A última vez que um vencedor largou da pole foi o Jeff Gordon, em 2007. Do top 5 foram 53 vitórias, né, que o cara largou do top 5 e acabou vencendo. Vitórias vindo do top 10 foram 67. Vitórias vindo da 21ª posição ou pior, né, foram 8 vezes. O cara que largou mais de longe, largou e venceu, foi Jeff Gordon em 36º no ano de 2000. E o cara que mais voltas liderou foi 153 voltas, o Pete Hamilton, em 1970. E o cara que menos voltas liderou e venceu foi o Jeff Gordon em 2007, em cima... Aliás, Jeff Gordon em 2007 e o Brad Keselowski em 2009. 2009, tenho certeza que eles vão lembrar. Foi quando o Keselowski empurrou o Cowers pro alambrado, o carro do Cowers voou, enquanto isso ele voou pro Victory Lane do Keselowski. Isso aí, com certeza, vocês vão lembrar dessa cena aí. Os recordes da pista, tá, pessoal? O Mike Martin, né, tem um recorde de 1997, é o recorde até hoje, né, 178.354 milhas. No Qualify é o Bill Elliott, 87, que ninguém vai superar esse recorde ainda, vai demorar. Ele, eu acho que nem chega perto mais, porque agora temos a placa receptora, né? Então isso não vai acontecer, que é 212.809 milhas. né? Maior troca de liderança foi em 88. Foi em 88, perdão, foi em 88, em 2010 e 2011, né? Foram dois anos que aconteceu o mesmo tanto de trocas de liderança. Para relembrar vocês também, é aquela época que tinha o Two Card Draft, Two Cartando, Tango, 2x2, Primo com Primo, não, Primo com Primo já é viadagem. Mas enfim, é quando tinha aí, né, os dois carros colavam um no outro lá e ficavam se empurrando pela pista. Tínhamos lá até uma vitória, uma dessas vitórias desse ano aí foi o Jimmy Johnson, chegou aquela quatro linhas, dois carros empurrando um no outro lá, foi uma coisa maravilhosa, né, foi muito bonito de ver, mas pra mim não tinha muita graça. Mas enfim, a vitória mais apertada foi em 2011, que foi essa que estou falando agora, né, foram quatro filas de quatro carros lado a lado, é, né, muito interessante. Mas é muito artificial, mas era legal de se ver. Eu não gostava, mas era legal. É, bom, gostava, mas era legal. Não gostava. Realmente eu não gostava muito não. Mas era legal de ver porque realmente era interessante, com o carro assim colava no outro. De repente o cara tava lá em 30, os dois saíam chuchado um no outro e vinha. E vinha passando todo mundo, De repente o cara era líder da corrida. Era interessante, tá pessoal? Eu não gostava não, mas era interessante. Mas a vitória mais apertada foi realmente essa, foi de 0.00002 milionésimos aí, milésimo de segundo, que foi do Jimmy Johnson acima de Clint Bauer em 2011, né? E a corrida que mais teve bandeiras amarelas foi 2004, com 11 bandeiras amarelas. Certo, pessoal? Os números aí, tá, pessoal? Aqueles números aí básicos ali que realmente, geralmente acontece, a média, tá? A média de 38.1 tocas de liderança, 5.7 bandeiras amarelas e a média de 24.8 voltas de bandeira verde, tá? Isso aí são os números médios aí, tá? Você não quer dizer que é verde, que vai acontecer isso não. Mas enfim, vitórias por montadoras. A Chevrolet tem 40, a Ford tem 24, né? E vou falar, a Dodge tem 4 vitórias. A Toyota tem 3. Tem outras aqui, mas acho que não tem necessidade de falar muito não. Vitórias por owners, né? Os donos de equipe aí, vitórias pelas equipes aí. A Richard Childress tem 12, o Rick Serra Jr. tem 12 também. A Denhard Inc. tem 6, a Harry Hainer tem 6, o Junior Johnson tem 5, a Budmore do nosso amigo Bud lá tem 5, a Roger Penske tem 5 e a Woody Brothers 5 também, tá? Esses aí, pessoal, são os números de Talladega, tá? O que eu quero também mostrar aqui, falar pra vocês, nas últimas 10 corridas, tá? Eu tô falando nas últimas 10 corridas de 2012 pra cá, tanto as corridas, a primeira corrida do ano e a corrida do Chase, tá, pessoal? Que agora é playoff. Temos aqui um número bem interessante aqui, um histórico legal, curioso. A primeira vitória do ano 2012 foi o Keselowski, venceu de Dodge, foi aquele ano que ele foi campeão, né, de Dodge, hoje foi o último ano, aliás, da Dodge, então ele conquistou aquela vitória de Dodge. Depois, na segunda corrida do ano, foi o Matt Kenseth de Ford, quando ainda estava na Roush, né, e tivemos a vitória do David Reagan também, quando ele corria, né, ainda pela outra equipe, pela Front Row Motorsports, né. Depois tivemos a vitória do Jim McMurray em 2013, a Toyota com o Denny Hamlin em 2014, depois Ford de novo com o Keselowski, já com a Penske, a Chevrolet com o Denhard Jr. em 2015, Joey Logano, Keselowski e Joey Logano, que foi a última vitória do ano passado, a vitória do Chase, tá pessoal? Então temos aí o que? Podemos chegar à conclusão que a Ford domina. A Ford está andando muito bem, pelo menos no ano passado a Penske varreu as duas corridas, tá? O Joey Logano venceu a corrida do playoff em 2015, né? Então temos aí bons números, né? Números bem interessantes aí, e realmente a Penske está muito bem. A Penske vem de bom resultado, porque a Penske vem aí de ritmo com P1, P2, né? Então vem aí realmente com tudo para Talladega, vem muito bem. E claro, né, quero chamar a atenção da Toyota, a Toyota que não vem bem, né, durante esse ano aí, 2017, não está muito legal. E parece que realmente os números de Talladega não estão muito favoráveis para ela. Pode virar, ter virado de mesa da Toyota em Talladega, para virar a mesa também para a temporada 2017? Pode ter sim, o Caibush pode vencer essa corrida aí. Normalmente o Caibush tem competência, tem carro, pode ser o Danny Hamlin, pode ser o Daniel Soares, que talvez se encaixe bem no finalzinho de corrida aí e acaba vencendo a corrida. Pode ser o Matt Kenseth, que vence essa corrida, que já tem vitória em Talladega, sabe, conhece os caminhos, né, de Talladega. Mas o resultado não vem muito favorável, apenas uma vitória, né, da Toyota aí nas últimas 10 corridas em Talladega. Realmente a Ford merece destaque, porque a Ford são duas corridas, né, são duas corridas do ano passado em Talladega e duas vitórias Keselowski dialogando, e ela vem de um resultado muito positivo em ritmo, que é 1-2. Tá, pessoal? Então, esse aí é mais ou menos o balanço que eu faço de Talladega para vocês. Claro que muita coisa acontece em Talladega. Qualquer acidente, qualquer biguana aí pode mudar tudo, pode trilhar outra história aí. Mas é a média mais ou menos que isso acontece, tá, pessoal? Eu creio que realmente a Ford vai andar bem, porque a Ford está no bom momento, pensa que está no momento legal. E não me estranho mesmo se caso um cara que está andando bem de Ford vem se destacando em todas as corridas, chamado-se Ryan Blaney, vence essa corrida. Não ficarei abismado de boca aberta, porque realmente ele está merecendo um bom resultado, está fazendo por merecer os resultados que ele vem acontecendo para ele aí. Ele está buscando realmente bons resultados, o Ryan Blaney. Beleza, pessoal? Então, essa foi a edição 142. Espero que vocês tenham gostado da edição 142. Voltamos semana que vem para a edição 143 para falarmos de Talladega, o que aconteceu por lá, né? E vamos falar de bastante coisa, que sempre acontece muita coisa. E, claro, vamos trazer também as notícias para vocês aí. Beleza? Pessoal, um forte abraço para vocês. Um bom restinho de semana. Hoje é quarta-feira, tá? Bom restinho de semana aí para vocês aí. Semana mais curta, né? Começou na terça-feira, começou ontem. Então, uma semana um pouquinho mais curta. E lá vem Talladega. Preparem o lugar do sofá. Ou melhor, tira o sofá, que Talladega é corrida para assistir em pé, porque vem muita emoção por aí. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço. Fica com Deus e cuide-se bem.